A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Oi, gente! E aí, tudo bem? Hoje é segundona, dia internacional da preguiça. E a partir de agora, rola pra você muita música e participação aqui no nosso Programe-se. Eu sou o Eronildo Tex, muito prazer, tamo juntos a partir de agora, aqui na rádio que completa você. E pra gente começar muito bem, deixa eu já aproveitar e mandar aquele alô pra rapaziada que tá curtindo o nosso som. O Programe-se, você que tá aí curtindo o nosso som, tá firme participar, anote aí o nosso endereço, ó, manda aqui o seu playlist, escolha quatro músicas e manda pra nós. Programe a sua, @hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. Deixa eu mandar um alô pra Raquel Tavares, um alôzão também pra Elia Oliveira Silva Lima e também, claro, mandar um alô pra Rosana Almeida. Eu falei Rosana Almeida, é. Olá, pra começar legal tem Hugo Pena e Gabriel Perdoar, tem Maria Cecília Rodolfo, Pai e Amor, e tem Diego e Diogo com Eu Sou Cachorrão. E pra fechar legal, Sorriso Maroto, Guerra Fria. Tá começando o nosso... Aqui o programador é você. Programe-se. Perdoar soa tão bem, mas perdoar não sei se sou capaz. Perdoar só o tempo vai dizer se apaga o que ficou pra trás. Pois quando eu encosto a cabeça no travesseiro, o mundo gira, gira, gira, fico louco, é pesadelo. Lembranças me machucam, tempestade de memórias, é o peso do passado que não sai da minha porta. Mas eu não vou aguentar, eu não vou, eu não vou. Eu vou voltar pra você, vou te ver, te querer. Minha razão quer que eu fuja, mas meu coração só quer você. Mas eu não vou. Cabeça no travesseiro, o mundo gira, gira, gira, fico louco, é pesadelo. Lembranças me machucam, tempestade de memórias, é o peso do passado que não sai da minha porta. Mas eu não vou aguentar, eu não vou, eu não vou. Eu vou voltar pra você, vou te ver, te querer. Minha razão quer que eu fuja, mas meu coração só quer você. Mas eu não vou aguentar, eu não vou, eu não vou. Eu vou voltar pra você, vou te ver, te querer. Minha razão quer que eu fuja, mas meu coração soa tão bem. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua, @hotmail.com. Programe-se. Coloca o mundo no mudo, escute o seu coração, que ele vai te guiar

Turma do Pagode, Horário de Verão, Henrique e Juliano, Recaídas, e fechando legal a sequência tem Jorge e Matheus. Amor pra recomeçar é no nosso Programe-se. O programador é você. Programe-se. Basta apenas um olhar, um beijo, um toque, pra eu perder o meu chão, ficar em choque, perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração, não responder mais por mim. Basta um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um olhar, um beijo, um toque. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Cedo esse amor vem pra vida. Há pouco tempo estou em sua vida, mas é tão forte como um grande amor. Eu vou te amar, você não tem saída. Eu faço tudo o que preciso for. E hoje eu sei que demorou pra te encontrar. Foi como um sonho em dia de verão, mas quando vem, vem pra ficar. Se prende ao céu, não deixa a noite apagar o nosso amor. E aí? Eu tô no horário de verão, meu coração já tá queimando como o sol. E hoje brilha sem deixar escurecer. Eu tô no horário de verão, meu coração já tá queimando como o sol. Já amanhecer pra valer, a lua espera ansiosa pra nos ver. Eu tô no horário de verão. Mal começou, já quero amar. Seu esse amor vem pra mim.